capuz no frio. Olhar tenso, pensamento nos problemas, chuva caindo, encharcando a fio. Sem perceber as calçadas, se torna trilha de um atalho solitário. Olho pro lado, cadê a quadrilha que eu amava, que eu defendi há vários anos? Escola prática, tática, aprendi a ser malandro. Manos que estavam comigo, parece mágica. Sumiram quando descobriram que o fim da jornada é trágica. É diferente quando cê conhece os verdadeiros. É engraçado como muda, seu assunto é dinheiro. Anos inteiros, cair à mercê de dilemas. Abertos poeiros da vida, exalando mil problemas. Droga, a cada passo o frio aumenta. Antes de eu chegar na esquina, a garoa fina vira tormenta. Correr porque esse meu jaco já tá encharcado, dando fim no beck queimado, onde foram meus poucos centavos. Reais são os motivos pra mim não subir. Leais são amigos que ainda não conheci. Fatais, socos certeiros do sistema, através de televisores como sala 3D de cinema. Observa a cidade, correr pelo sucesso, enquanto os semáforos se abrem, corações se fecham. É que pela manhã cê tá ligado, sei que muitos abrem jornais, tanto quanto abrem livros sagrados. A sirene me avisa, aproximação do tático cinza. É melhor me jogar da avenida, todo de preto, contra a luz no bolso, maçarico. Essas horas da noite, vagando sem pretexto, é sinistro. Posso ver morte, um tanto que não seja minha. Contar com a sorte, era a única fé que eu tinha. Olhei pra cima, tio, é mais forte que eu. Porque nos momentos difíceis, é mais fácil procurar Deus. Procurei minha vida e achei que o mundo era meu. Mas é perdendo que se acha a vida pra Deus. E que perder a vida por ele é ter esperança de que ele tem vida. E vida em abundância, acho que é tarde. A tático cinza derrapou, os vidros fumê abaixou e as matraques talou. Meu senhor, triste é saber que outra chance não vai fitar. Miliana incorre do louco e vê tudo acabar num piscar.